O tema a ser colocado aqui hoje é educação e espiritismo. Isso aqui foi baseado numa... a gente costuma, eu costumo pegar, pesquisar bastante na Folha Espírita, né? É um jornalzinho espírita de circulação nacional e até internacional. E todos os meses eu recebo e sempre tem esse artigo aqui, que é escrito pelo Walter Graciano Júnior. Ele é um professor pedagogo e ele escreve sempre um artigo que é o título Cantinho do Evangelizador. E ele aqui ele coloca nesse artigo aqui do dia que vem aí de fevereiro de 2016, agora de um mês e meio atrás, essa questão da educação e o espiritismo. A relação que a gente pode tentar compreender entre o que pode ser a educação com o espiritismo e o que pode ser o espiritismo com a educação. Sempre colocando aqui em primeiro lugar, aqui ele já vai, depois eu vou ler umas partes aqui que são interessantes, que a gente às vezes fica pensando, e todos nós às vezes temos uma ideia diferente, uma ideia às vezes um pouco distorcida da questão da escola. Então ele coloca aqui sobre a questão da escola, é uma questão primordial, é uma questão básica, que é uma questão assim extremamente importante na vida das crianças e na vida dos adultos, porque todas as profissões, as mais importantes até as menos importantes, quer dizer, todas são importantes, mas desde aquela que o cara ganha mais dinheiro e aquela que o cara ganha menos dinheiro, passaram por uma escola e tiveram um professor, ou vários professores. Então a escola e os professores, segundo ele, são a base cultural, educacional de todos os países. Ele coloca assim, de toda a humanidade. Todos têm que passar pelo conhecimento, para adquirir o conhecimento através de um professor. E isso todos nós sabemos. Ele coloca aqui que o professor, na verdade, pelo menos nos tempos atuais, ele não tem aquela obrigação de antigamente, porque hoje até nem tem condições, de passar para os nossos filhos ou para as crianças a educação. Ele coloca aqui que a educação ela é muito importante, mas ela tem que vir do seio da família, do pai, da mãe, do tio, da tia, dos avós, do seio da família, da questão familiar, da instituição família. A escola pode, sim, complementar essa educação, mas o objetivo principal de uma escola é fazer com que as crianças, lá na idade escolar, ensino fundamental e até no médio, é fazer com que elas adquiram conhecimento, que é muito diferente de educação. Então ele coloca aqui uma questão sobre a evolução do espírito. Todos nós somos espíritos, alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Espíritos encarnados, nós aqui presentes, com carne, osso, material, e os espíritos desencarnados, que estão na erraticidade, que também eles estão em estado evolutivo. Ele coloca a distorção de valores éticos propiciada pela cultura moderna criou uma sociedade individualista e egoísta, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar. E o que precisamos entender é que sem regras, limites e educação, jamais conseguiremos viver em sociedade. Se não existir aqui uma combinação de escola, instituição e família, instituição, nós não vamos jamais conseguir fazer com que as crianças ou jovens, eles consigam realmente viver em evolução no ambiente social, na sociedade. As crianças que aprendem no seio familiar valores como fraternidade, respeito ao próximo, certamente serão adultos conscientes, pois tendem a se comportar em sociedade de acordo com os modelos domésticos. O que são modelos domésticos? Ora, são modelos de família, onde se adquire realmente aquilo que é a base da educação, a base da ética, da questão da moral, sem hipocrisia, é claro. A família deve apoiar a escola aqui, por quê? A gente tinha ontem um grupo de estudos aqui, inclusive tem algumas professoras, e a gente colocou isso aqui, em alguns lugares aqui, até aqui na nossa cidade não, mas na cidade vizinha de Caxias, existem escolas que não conseguem ter um CPM. CPM é um Conselho de Pais e Mestres. Eles não conseguem ter um CPM porque nenhum pai quer se responsabilizar em dirigir o CPM. Então, nós imaginemos como é que essas crianças, elas estão largadas, principalmente largadas, assim, na escola. É o que acontece. Aqui, claro que as coisas acontecem ao contrário daquilo que exatamente está aqui. A família deve apoiar a escola e trabalhar a questão dos limites, com segurança a afirmação ética dos filhos e não aceitação firme ao desrespeito aos mais velhos e mais fracos. É claro que uma professora com uma turma de 35 ou de 40 alunos jamais vai conseguir, gente, controlar todos esses alunos e dizer para eles que eles têm que ter respeito com os mais velhos e os mais fracos. Agora, um pai e uma mãe que tem uma estrutura familiar com 2, 3 filhos, eles conseguem. É só querer. É só querer. Vamos aqui para o Espiritismo. Qual é que é o papel do Espiritismo nessa questão educação e Espiritismo? No caso do Espiritismo, os grupos espíritas são locais especiais para as crianças. Aqui eles não querem dizer só os grupos espíritas, não. Eles querem dizer lá a igreja evangélica, ele quer dizer a igreja católica, ele quer dizer vários locais onde existe a necessidade, não, onde existe uma importância maior na espiritualização dos jovens, a ensinar os jovens a se espiritualizar, não necessariamente no Espiritismo, mas em qualquer lugar onde eles pregam o amor de Deus. O trabalho das escolas de evangelização infanto-juvenil, aqui no nosso centro existe isso, visa atender a criança em suas necessidades de espírito a caminho da luz. Aqui existe, sim, pessoas que evangelizam, de certa forma, as crianças que vêm aqui junto dos pais. E, por exemplo, hoje lá em cima tem, no último andar, crianças que estão aprendendo alguma coisa a respeito da espiritualização. Nós, trabalhadores e simpatizantes do Espiritismo, ou estudiosos, muitas vezes escutamos, né, e frequentemente até de modo considerável, a gente escuta às vezes muitos pais dizendo assim: eu não forço meu filho a religião alguma, sou liberal, vou deixá-lo crescer e depois ele vai escolher. Será que essa liberalidade, essa palavra liberal, é realmente liberal ou ela pode ser confundida com um relapso desinteressado? Porque é muito fácil, né, não ter a responsabilidade de direcionar nossos filhos, nossas crianças, para algo aonde vai nortear a mente deles, o espírito deles, a questão ética, a questão de valores, de conceitos éticos e morais, através de quê? De uma conduta familiar, de uma conduta religiosa, sim. E por que não? É nossa obrigação lembrar a esses pais que são relapsos que eles têm o dever de oferecer a seus filhos o que há de melhor. Se são espíritas e frequentam reuniões, por que não levar as crianças junto? Vejo que muitos levam aqui e eles vão lá para evangelização. Isso é muito interessante. Já uma criança, todos nós nascemos com uma carga kármica. As crianças, não é porque elas têm 2, 3, 4, 5 anos de idade, elas são espíritos milenares. Elas vêm com várias e várias e várias encarnações. E não é por causa dessa encarnação, de repente, elas estarem numa família mais pobre, ou mais rica, mais abastada, ou menos, que ela não vai ter uma carga kármica. Ela vai ter, sim, um resgate kármico a ser resgatado, a ser reparado. Se não existe essa estrutura familiar, não importa se são ricos ou pobres, mas se não existir essa estrutura familiar aonde vai nortear essa criança para o lugar certo, aonde ela vai saber discernir, mesmo com 6, 7, 8 anos, o que é certo e o que é errado, porque o pai e a mãe sabem o que é certo e o que é errado para as crianças e para os seus colegas. Isso é um norte que elas vão tomar, é um rumo. Isso é necessário. Então, já por si só, a criança, ela já vem com um problema, às vezes de ordem kármica, de ordem de uma vida passada. Se elas não têm essa ajuda do pai, ou da mãe, ou da família, ora, é muito fácil fazer com que elas entrem naquela porta aberta, que é aquela porta larga, mais aberta do que as outras, mais larga, e aí sim farão de suas opções para o lado, digamos assim, da criminalidade, drogas, bebida, isso e aquilo. Então, existe sim uma obrigação muito grande dos pais em direcionarem as suas crianças, já desde pequena, para um rumo onde elas consigam entender o que é a espiritualidade, entender o que é a espiritualização. Não darem tanta importância à matéria, a questão material, mas darem também muita importância, assim, é o coliguismo, a fraternidade, é fazer o bem, não importa a quem, a serem pessoas generosas. Isso as crianças começam a entender desde cedo. Começam, sim. É só ensiná-las. Para finalizar, aqui tem uma parte do livro do Chico Xavier, né? Ditado pelo Emmanuel. Então, o livro é O Consolador. Então, na questão 113, ele esclarece o seguinte. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade, com máxima noção de liberdade, pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é a semente para a perdição. Criança, meninos, meninas. Então, liberdade, sim. Mas com controle, com equilíbrio, com limites. Essa é a responsabilidade de nós, adultos, para com todas as crianças que estão ao nosso redor. Sobrinhos, filhos, netos, todos aqueles que devem, sim, ter a ajuda daqueles que, pelo menos, têm um pouquinho mais de conhecimento, que são os adultos, em relação aos jovens. Mas que não são, digamos assim, espiritualmente mais velhos. O jovem, a criança, como foi falado primeiro, são espíritos milenares. E às vezes eles vêm também com suas necessidades. Obrigado.